Eu disse ódio, mano, essa parada que toma minha mente. Paro, converso com Deus, pois é só Ele me entende. Dificilmente você irá me ver sorrindo. A força que me fortalece é a luz do divino, pois é. Minhas revoltas são bem claras. O pai faz, a mãe que cria, vem a polícia e mata. Meus pensamentos evoluíram sim, não é só mais um pensamento em carrinho. Hoje eu me sinto sozinho, agora toda minha vontade é pegar minha mochila, colocar todas minhas roupas, o mic e minhas batidas, e sair por aí em busca do meu sonho. No dia seguinte poder acordar e perceber que já não é mais um sonho. Todos os monstros que me impedem de seguir, hoje eu vou passar por cima porque eu quero sorrir. Os monstros relatados na história são reais, pois os monstros que eu digo, hoje você encontrar em todas as esquinas e tem mais. Cada dia que na quebrada nasce uma criança, meu pensamento vai além de toda a esperança. E se hoje também fosse o seu primeiro dia, tá pronto pra bater de frente com essa armadilha? Cês querem gatinha assanhada, cês querem tchu-tchá. Eu quero sobreviver, fazer meu rap virar, sem ter nenhum motivo pra me reclamar. Hoje eu tive uns 15, mas eu prefiro trabalhar. Eu disse ódio, é. Vejo milhares de ilusões. Chegou época de eleições, são mais ladrões em ações. Eu vi neguinho apressado, cortou caminho na estrada, e o caminho mais curto tá te levando pro nada. Vejo um político, dá mais medo do que de espírito. Ele que rouba o seu dinheiro, tá no congresso rindo. Às vezes penso que o mundo tá mudado, mas as ruas, meu parceiro, sempre me disseram ao contrário. Neblina, sol, verão ou inverno, desde os anos 2000 tamo sobrevivendo no inferno. Eu disse ódio, neguinho, esse é o térreo. Se o mundo acabar olho por olho, aqui geral vai ficar cego.